Feliz sábado a todos. Sábado. Que prazer e privilégio para mim é estar na Igreja de Niterói, em Canoas, voltar aqui para celebrar o Dia do Jovem Adventista. E eu cumprimento especialmente os jovens abaixo de 200 anos, dizendo assim, né? Maranata! Senhor, vem! Assim seja, que ele venha e venha muito em breve. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, Provérbios capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 7 versos deste livro, no capítulo 1, e enquanto você abre a Bíblia, deixe-me anunciar para você o título da minha mensagem. O tema que eu vou pregar para vocês hoje tem o seguinte título: Vida Real e Vida Virtual entre os Jovens Adventistas. Eu vou falar hoje especialmente aos jovens, mas também a todos, pois todos nós estamos envolvidos nessa grande revolução tecnológica que existiu no nosso mundo e que está em avanço, está em processo e mudou radicalmente a forma como a gente se locomove e também a forma como a gente se comunica. E isso envolve então a internet. Então, com a Bíblia assim aberta, vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Deus eterno, muito obrigado porque a tua palavra está aberta diante de nós neste sábado, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa. Nós necessitamos do Espírito Santo conosco a cada momento, a cada argumento, a cada texto, e que possamos sair daqui alimentados com a tua palavra e mais próximos de cumprir a tua vontade. Fala conosco em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Então, Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, palavras, enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salomão, quando escreve esse texto, é um jovem, e ele escreve também a outros jovens. Mas Salomão não trata os jovens como seres humanos de segunda categoria, como muitas vezes a sociedade trata. Quem tem a sabedoria? Os mais velhos. Quem tem a inteligência? Os mais velhos. Quem tem o poder? Os mais velhos. E os jovens? Fica quieto. Foi assim que funcionou durante muito tempo. Em alguns meios é assim que ainda funciona. Jovem fica quietinho no seu canto. Mas Salomão escreve para os jovens e pressupõe a capacidade dos jovens em serem inteligentes, cheios do conhecimento, procedendo bem, tendo bom juízo, boa equidade, boas práticas, serem sábios, crescerem em prudência e terem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós vamos comentar um pouquinho sobre essas características desse texto no final do sermão. Então agora eu vou tratar de outras coisas e no final a gente volta aos aspectos do texto, tá bem? Bom, no consagrado filme e já clássico chamado Matrix, o personagem do ator Keanu Reeves, ele é confrontado no início do filme com a sua vida dupla. Não sei quantos de vocês já viram esse filme. Quantos já viram o filme Matrix? Bom, não são todos, mas uma grande parte já viu o filme. E no comecinho do filme, esse camarada, que é o ator principal, o personagem principal do filme, ele é confrontado com a sua vida dupla. Ele é mais ou menos assim preso pela polícia, pelos governantes, e os governantes colocam ele ali numa sala e dizem para ele o seguinte: camarada, por um lado, você é Thomas Anderson, você é um trabalhador honesto, você paga os seus impostos em dia, você ajuda a faxineira a tirar o lixo do teu escritório, camarada, gente boa, honesto, trabalhador, mas esse personagem, ele tem um outro lado. No mundo virtual, no mundo dos computadores, esse camarada é um criminoso, ele é um hacker perigoso e procurado pela polícia. Ele tem uma vida dupla, tem a vida dele assim da superfície, onde ele é um camarada bacana, honesto, verdadeiro e etc. E ele tem a sua vida dupla, nos computadores ele é um criminoso e etc. Podem ficar tranquilos, irmãos, que eu não vim aqui acusar os jovens adventistas de manter uma vida dupla ou criminosa na internet, tá bom? Não é isso que eu vou fazer, não. Simplesmente eu vou usar esse fato para ilustrar algumas questões. Eu não vou acusar ninguém de ter uma vida dupla na internet, mas eu reconheço que isso é uma possibilidade. Talvez você possa ser uma pessoa aqui dentro da igreja e outra lá na internet. Pode ter um lado obscuro da tua vida na internet. Eu não sei se é assim, mas talvez pode ser assim. E a gente tem que conversar a respeito desse assunto com bastante seriedade e sinceridade. Bom, vamos começar do começo, né? Irmãos, a internet, ela é um dos principais frutos da revolução tecnológica que o nosso mundo viveu e ainda está vivendo. Desde os últimos séculos, vamos pensar assim, revolução industrial para frente, até o mundo dos computadores e etc. Mas o que é a internet em si? A internet em si é um sistema de comunicação que possibilita a troca de diversas informações entre computadores do mundo inteiro. Existe aquilo que se chama protocolo da internet, que através dessa linguagem, desse protocolo, os computadores conectados à rede são capazes de trocar todo tipo de informação, em forma de texto, em forma de áudio, em forma de vídeo, em forma de imagem e etc. Certo? Então a internet é esse sistema que possibilita essa troca de informações entre os computadores. Uma coisa interessante a respeito da internet é que a internet em si, ela não tem um dono. Você não tem o camarada que é o dono da internet. Ah, é o Ike Batista. Não, não é. Ah, é o Barack Obama. Não, não é. Ah, é o Papa Francisco. Também não é. Ah, é o Murdoch, né, um dos grandes aí da comunicação. Também não é. A internet não tem um dono. E a internet, por causa disso, ela se torna um fenômeno extremamente complexo e extremamente interessante. É fato que existem muitas organizações no mundo todo que trabalham pelo desenvolvimento e também pela funcionabilidade da internet, para que ela seja desenvolvida e para que ela funcione lá no teu computador, lá no teu celular, lá na tua casa e etc. Mas a internet não tem um dono, e isso é bastante interessante, é uma descentralização do poder. Não tem uma pessoa que organize ou comande toda a internet. Então, em certo sentido, cada pessoa que acessa a internet e coloca ali seus dados, seus textos, seus vídeos, suas fotos e etc., é dona de uma parte da internet. Então, fiquem sabendo que vocês são donos da internet, viu? Vocês estão ali e as páginas são suas. Claro que essa é uma relação meio complicada, porque para você colocar ali algum dado, alguma foto, algum vídeo, algum texto, você tem que se associar a empresas que de alguma forma disponibilizam esse serviço. Então você tem que ter uma conta no Google, você tem que ter uma conta no Facebook, você tem que ter uma conta no Twitter, você tem que ter uma conta no Instagram e em inúmeros sistemas aí que oferecem plataformas para você colocar o teu conteúdo, certo? Existem inúmeros sites, empresas que disponibilizam esse tipo de coisa, onde você ajuda a criar uma parte da internet. Se você fizer um blog, fizer um texto lá, a história da família, não sei das quantas, que é a sua família, você está contribuindo com a internet, contando lá a história da tua família. Você pode colocar foto, você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio, você pode fazer uma entrevista com a tua avó e dizer assim: vó, como é que era a vida lá em 1920? Ah, filho, era assim, era assado, e faz a entrevista e põe aonde? Põe na internet. E você está ajudando a construir essa grande rede de comunicação que nós vemos hoje como a rede mundial de computadores. Agora, além dessa questão da comunicação em si, a internet pressupõe uma tecnologia que produz esses conteúdos todos. Então, as empresas que fazem computadores, por exemplo, são essenciais para o desenvolvimento e a realidade da internet. Então você tem que ter um computador, um celular, um tablet, alguma coisa para você acessar. Então essas empresas fazem parte do mundo da internet. E também é importante a gente entender que os cabos de fibra ótica que permitem a gente entrar na rede são concessão das empresas de telefonia. Então para você ter o acesso, você tem que comprar ali um pacote, você tem que pagar a tua banda larga ou no celular e assim é. Agora, quando você analisa a internet, você entende que a rede mundial de computadores é uma rede imensa, complexa, sustentada por servidores gigantescos, com armazenamento de bilhões de bilhões de bilhões de dados, de informações, de todo tipo de governo, de empresa, de instituições, de universidades, de bancos e das pessoas. É um sistema grande ou não é, irmãos? É enorme! É algo assim, absolutamente impressionante. A quantidade de informações que está nessa rede mundial de computadores. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um dado ainda mais impressionante. Se você abrir o cérebro humano e você for pegar as conexões entre os neurônios, por exemplo, e começar a fazer aquilo assim como se fosse o cabeamento, né? Como se fosse a fibra ótica da coisa, você encontrará mais conexões dentro do cérebro de um ser humano do que as conexões entre todos os computadores do mundo inteiro. Você sabia disso? O cérebro de um ser humano é mais complexo, é mais fantástico do que a rede mundial de computadores inteira. Será que a gente tem noção do que é isso? A gente vê uma coisa numa escala desse nível, a gente fica impressionado. O que é um ser humano criado à imagem de Deus? Por isso, eu quero dizer para você, jovem adventista, e quando eu falo de jovem, eu falo de abaixo dos 200, tá? Se alguém mais que 200, aí eu já não vou chamar de jovem. Mas abaixo de 200 é jovem. Então você, jovem adventista, é uma máquina, entre aspas, muito mais fantástica, muito mais complexa do que a rede mundial de computadores. E a imagem de Deus está sobre você. E você é precioso, e você é importante. E é bom que você reconheça essa realidade. Cada jovem adventista é um universo mais complexo do que a internet inteira. Agora, isso me leva a concluir algumas coisas. A internet tem o seu lugar na nossa vida? Tem. Mas a nossa vida cabe na internet? Não. A nossa vida é maior do que a internet. E a gente tem que entender isso. Cabe um pedacinho da nossa vida lá dentro, cabe. Mas a nossa vida por completo não cabe lá dentro. Porque a nossa vida é maior. Nós somos maiores do que a internet. Mas, de forma prática e real, quanto da sua vida está na internet? Muito ou pouco? O que eu conseguiria descobrir a teu respeito se eu digitasse o seu nome ou o seu apelido no Google? Ou no Facebook? Ou no Instagram, ou no Twitter, ou no WhatsApp. O que eu conseguiria descobrir a seu respeito? Será que eu consigo descobrir onde você mora? Será que eu consigo descobrir quais são os seus hábitos? Será que eu consigo descobrir a sua religião? E etc. E a minha namorada, ela fez aniversário em fevereiro, E quando chegou ali pelo mês de dezembro, janeiro, eu tenho um blog e eu peguei uma imagem e eu fiz um coraçãozinho dizendo assim: eu te amo, Adriana. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa imagem e coloquei o nome dela nessa imagem, Adriana tal, tal, tal, nome completo dela, e peguei e fiz o upload disso para o meu blog. E o meu blog é do Google, então ele encontra no sistema de buscas do Google. E aí passa um tempo, esse sistema agora ele está incorporado. Então quando você digita o nome completo da minha namorada no Google, o que você encontra lá? Uma imagem dizendo assim: eu te amo, Adriana, assinado Ezequiel Gomes. Se alguém procurar o nome dela lá no Google, vai encontrar essa declaração de amor do namorado dela para ela. Então fica a dica aí, né, para os namorados. Mas de qualquer forma, se alguém digitar o teu nome lá, o que é que vai encontrar? Vai encontrar alguma coisa? Não vai encontrar nada? Eu vou dizer para você o que, que você vai encontrar se você procurar o meu nome, o meu trabalho na internet. A internet é muito interessante porque ela dá voz a quem não tem voz. Qualquer um pode entrar na internet e colocar aquilo que quiser e puder. Você pode colocar suas fotos, seus vídeos, seus áudios, o que você quiser. E já tem um bom tempo que eu desenvolvo o meu ministério na internet, mesmo antes de ser pastor. E o que é que eu faço? Bom, vocês podem perceber que eu tenho um microfone aqui na lapela do meu terno, correto? Sabe o que isso aqui significa? Significa que esse sermão vai parar na internet. Significa que os sermões que eu preguei aqui no final de semana que eu estive aqui já estão na internet. E talvez pessoas que estão lá do outro lado do país ouviram o sermão que você ouviu quando você me viu pregar aqui nessa igreja algum tempo atrás. E se você procurar o meu nome, o meu trabalho lá na internet, você vai encontrar, dentre várias coisas, centenas de páginas de artigos e livros traduzidos por mim, do inglês para o português. Eu traduzo o site do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral do inglês para o português. Quando eu tenho tempo, eu pego um texto lá, traduzo e disponibilizo na internet. Então, inclusive no site oficial da Conferência Geral do Instituto de Pesquisas Bíblicas, tem alguns artigos em português lá. Quase todos fui eu que traduzi. Está lá na internet para o público de língua portuguesa. Aí tu vai aprender lá sobre a teologia e etc. Fruto do meu trabalho. Se você procurar o meu trabalho na internet, você vai encontrar o meu perfil de Facebook, por exemplo, que inclusive eu já nem administro mais. Eu tive um probleminha com o Facebook e deixei ele de lado. Mas ele está ativo lá. Quem cuida dele hoje é a minha namorada, né? A minha empresária. E tá lá. Se você entrar lá no meu perfil, você vai encontrar centenas e centenas e centenas e centenas de imagens com mensagens espirituais da Bíblia, do Espírito de profecia e etc. Se você procurar os meus sermões na internet, em áudio, eu estou chegando perto hoje de uns 300 sermões publicados. Então daqui a pouquinho vai demorar um ano para você ouvir, se você ouvir um por dia. Daqui a pouquinho vai chegar nesse ponto. É muito conteúdo ou é pouco? É muito conteúdo. Inclusive eu duvido que alguém já tenha ouvido todos os meus sermões na internet. Uns ouviram um, outros ouviram outros, mas eu duvido que alguém tenha ouvido todos. Por quê? Porque é muita coisa que a internet nos possibilita colocar ali e etc. Além de milhares de postagens, redes sociais, fotos, viagens, etc. É o que você conseguiria encontrar sobre mim. E isso que eu sou uma pessoa o quê? Normal, simples. Eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa que está na mídia. Sou uma pessoa normal. Imagina o que você não encontra sobre a vida dos famosos por aí, né? Quantas fotos, quantos áudios, quantos vídeos, quantos monte de coisa. Agora, e você? Quanto da sua vida está lá na internet? E eu queria refletir sobre algumas coisas com vocês a respeito disso. E a primeira questão que eu queria falar com vocês é a nossa história e o nosso cotidiano na internet. É gostoso a gente compartilhar com os amigos, com os familiares, as coisas que a gente pensa, as nossas fotos, os nossos vídeos, nossos textos, as nossas reflexões. E a rede, ela justamente possibilita isso. Tu tem um parente lá em outra cidade, em outro estado, em outro país, e você troca informações, e você manda foto, você manda vídeo, você manda texto. E tudo isso é interessante. Você pode contar a tua história, da tua família, você pode dar um testemunho espiritual da tua igreja, que você foi curado, que você foi abençoado, que o culto foi bom, você pode colocar o que você quiser lá dentro. Agora, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com a segurança dos nossos dados online. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu não vou pregar para vocês serem paranoicos, terem medo dos iluminatis, da maçonaria, dos jesuítas e dos malignos ladrões, assassinos, estupradores que estão lá na internet. Tudo isso tem lá. Mas eu não vou pedir para você não colocar nada na internet com medo deles. Mas toma cuidado, especialmente mulher bonita e homem com dinheiro. São os dois alvos da internet. Mulher bonita e homem com dinheiro. Se eu acessar o seu perfil, seus perfis lá nas redes sociais, e eu souber a academia que tu frequenta, que horas que você vai e que horas que você não vai, não é muito difícil te encontrar, sabe? Saí, fui pra academia, pronto, é só o que o cara precisa. E assim, tem gente meio maluca no mundo, sabe? O cara olha lá uma foto lá no perfil, não sei aonde, e se apaixona e fica tal. Toma cuidado, isso é perigoso. Já teve muita gente que já sofreu por causa disso aí. O camarada bota suas fotos com carro importado, cheio de dinheiro na balada. O pessoal tá de olho. Mas cedo ou mais tarde você pode receber uma visitinha que você convidou pelas suas redes sociais. Então o que acontece? Eu não vou dizer para você não colocar nada na rede social. Mas toma cuidado, não seja muito específico. Os teus horários, os lugares que você frequenta, dinheiro que você gasta, e etc, etc, etc. Vai um pouco com calma que você pode acabar caçando uma encrenca pro seu lado com essa vontade de compartilhar a vida com os outros. É bom compartilhar, mas é melhor ter segurança, tá bom? Segunda questão. Fora dessa coisa pública da internet, existe uma coisa privada, que é só você e o teu computador no teu quarto de noite. E aí, um dos grandes desafios do mundo da internet tem a ver com a sexualidade. E a internet, ela é a terra de ninguém. E ela é a terra de todo mundo. Você pode colocar o que você quiser na internet. Do mais santo ao mais podre. Tudo existe na internet. E naturalmente, a sexualidade, a pornografia, impera na internet. Antigamente, hoje menos. Mas antigamente, qualquer palavra que você digitava no Google, imagens, rapidamente iria aparecer alguma coisa pornográfica. Digitasse assim, gelo, quero fazer uma pesquisa, cubo de gelo, e apareceu uma menina de biquíni no meio do gelo. Antigamente era assim, hoje menos. Hoje, para você procurar o conteúdo pornográfico, você tem que ser mais específico. Quero ver mulher pelada no gelo. Aí você vai lá e você encontra o que você quiser. Mas se você digitar gelo, você já não vai mais encontrar como era antes. Porque essas coisas já melhoraram um pouco. Entretanto, o fato é, quem procura, acha. E acha o que quer, e acha o que não quer. E essa é uma questão delicada. Eu poderia fazer uma semana de oração sobre o tema da pornografia. É um tema muito grande, é um tema muito complicado, que vai mexer na intimidade das pessoas. Tanto homens quanto mulheres. Pornografia não é só coisa de homem, tem muita mulher também que se aventura. Entretanto, é um problema maior masculino. E aí as pessoas tentam explicar isso. Que o homem é visual, a mulher é mais auditiva. Então a mulher é ganha na conversa, o homem é ganha na imagem. Inclusive se diz que grande parte da pornografia produzida assim de homens é mais veiculada para homossexuais do que para mulheres. Porque o homem mais vê do que a mulher. Então assim, olha, esse é um assunto delicado, complicado, eu imagino que dificilmente é tratado na igreja, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado. Qual que é a raiz do poder da pornografia na vida das pessoas? É o fato de que Deus fez seres humanos belos, atraentes. Então vai ter os homens que as mulheres vão achar bonitos e atraentes, etc. Existirão as mulheres que vão ser achadas bonitas, atraentes e belas, e etc. E para essas pessoas que são consideradas belas e atraentes, existe uma tentação muito forte de explorar essa beleza a fim de ganhar popularidade, ganhar dinheiro e etc. Tem gente rica, milionária, porque é bonita. Bota foto lá não sei aonde. Aí é revista, é vídeo, é foto, é entrevista, é modelo, é isso, é aquilo, blá blá blá. Tem gente ficando milionário por causa disso. É uma tentação ou não é? E outra, além da questão do dinheiro, existe a questão do quê? Do ego. A menina é bonita, bota uma foto no Facebook, quantas curtidas ela vai ganhar? Quantos comentários? E não é só fora da igreja, não. Dá uma olhadinha nos perfis das meninas da igreja. As meninas botam suas fotinhas lá, cheias de curvinha, cheias disso e daquilo, e embaixo, ai gata, parabéns, está linda, uau, e etc. Vocês sabem como é que é. E é assim mesmo. E a sensualidade, que não é explícita, mas já é insinuante, ela é a porta da pornografia. Porque aí, lá no seu perfil do Facebook, tu tá com um decote, beleza. Não é nada explícito, mas também não esconde tudo. Só que aí é o seguinte, o camarada tá vendo essa sua foto de decote, qualquer busca que ele fizer sem decote, ele vai encontrar o que ele quiser. Então perceba, as pessoas vão saindo daquilo que é, entre aspas, mais leve, mais comum, para procurar coisas mais pesadas, mais explícitas. E quando o vício entra, sabe que o vício da pornografia é equivalente ao vício de crack. É tão difícil você se livrar do vício da pornografia quanto você parar de fumar crack, você parar de fumar cigarro, você parar de beber se você é um alcoólatra e etc. É um assunto bem mais sério do que a gente imagina. E a gente precisa parar para pensar em algumas coisas. Deus fez as pessoas belas, pelo menos algumas delas, né? E de fato as pessoas são atraídas por isso, mas a gente tem que tentar entender que muitas vezes por detrás de uma imagem bela existe pecado, existe o diabo para seduzir, enganar, escravizar e destruir. Tem que tratar esse assunto com seriedade, jovens adventistas, se afastem disso. E caso estejam envolvidos com isso, estejam tendo dificuldade de parar, procurem ajuda espiritual. Se não funcionar somente ajuda espiritual, procure ajuda psicológica, vá para o psicólogo e diga, olha, eu estou com um problema com a pornografia, eu quero parar, eu sei que Deus não quer, e vai, busque ajuda, busque terapia. E muitas pessoas já foram libertas da pornografia, e se você tem esse problema, você pode ser um deles também, tá bom? Então tome cuidado com isso. E a dica geral que eu dou é criar consciência, tanto nas mulheres quanto nos homens. O que acontece? Nós temos que ter consciência que aquilo que a gente coloca em termos sensuais na internet é pedra de tropeço para os outros, que pode conduzi-los ao pecado, e ao pecado bem profundo. Então criem consciência, evitem a sensualidade. Agora, homens, não fiquem culpando só as mulheres. Ah, eu vi a menina bonita na internet, então fui ver pornografia, então como se eu fosse obrigado. Não! As meninas são bonitas? São, mas você não é obrigado a ver pornografia por causa disso. Ok? Fica o recado bem claro e direto para vocês. Terceiro ponto que eu queria falar para vocês a respeito da vida da internet para nós, tem a ver com o impacto da rede sobre o nosso estudo e sobre o nosso trabalho. Sabe que a internet, ela tem revolucionado a forma como a gente estuda. Então hoje, você faz uma aula de química, você vai para o YouTube e você clica lá em vídeos sobre química e você vê as representações gráficas das moléculas, dos elementos, e você pode aprender de uma forma bem mais profunda do que nas gerações passadas. Por exemplo, eu tive um professor muito bom de biologia e ele era muito bom desenhista. Ele ia explicar aqueles negócios lá das mitocôndrias, sei lá do quê, e ele desenhava tudo, as estruturas biológicas, era muito legal. Ele era muito bom nisso. Agora, se eu vou para a internet, eu encontro as representações gráficas da biologia e eu posso estudar e entender melhor o mundo da célula e etc, e etc, e etc. É um bom recurso ou não é? É um ótimo recurso. Agora entendam uma coisa, o Google e a internet não substituem o aprendizado. O Google sabe o que é mitocôndrias, beleza! Você sabe o que é mitocôndrias? Está entendendo a diferença? Se você digitar no Google o que é mitocôndrias, ele vai te dar a resposta. Mas e quando você não tiver um celular ou um computador na tua mão, você vai saber o que é mitocôndrias? Eu estou dando um pequeno exemplo, mas você pode expandir esses exemplos para qualquer coisa. Ou seja, é bom ter as informações no Google, excelente, mas isso não pode substituir o nosso estudo. Tem que ter concentração, tem que aprender, tem que você saber, não só o Google saber. Mesmo porque vai chegar uma hora que alguém vai poder colocar uma informação errada no Google sobre biologia, sobre química, sobre física, sobre religião ou sobre qualquer coisa. Vai chegar uma hora que isso pode acontecer. E se você não tiver o conhecimento do assunto, tu vai ser enganado. Tanto nas coisas mais simples quanto nas coisas mais complicadas. Então, Google não substitui aprendizado. Outra coisa. Existe aquela piadinha famosa no Facebook, né? Ultimamente o trabalho tem atrapalhado a minha performance no Facebook. Eu estou trabalhando tanto que a minha performance no Facebook está prejudicada. Mas o fato é que acontece é bem o contrário, né? As pessoas que prejudicam o seu trabalho por causa da rede social. E aí gasta muito tempo com muita imagem, muita piadinha, muita brincadeira, muita bobagem. E esse é um problema que as empresas enfrentam e nós enfrentamos também. A gente tem que ter cuidado. Quarta questão: espiritualidade na internet. A internet, ela é o veículo do pecado, da pornografia, da violência, da maldade, sim. Mas ela também é o veículo da espiritualidade, da missão e da salvação. Então não culpe o meio. Use bem o meio. E em relação à espiritualidade, eu separo três coisinhas para falar com você. A primeira delas é o crescimento doutrinário que a internet pode te ajudar a ter. Hoje em dia, muito se reclama que os sermões estão muito fracos em termos de conteúdo de teologia, é muita historinha, é muita aplicação, é muita ilustração e pouco conteúdo teológico, bíblico e etc. Ok, tu tá com dificuldade nessa questão? Tu tá achando que tá muito fraco? A internet supre isso para você. Tu quer estudar a Bíblia? Procura lá que você encontra. Textos e mais textos, explicações e mais explicações. Claro, tem que filtrar, mas tem muita coisa verdadeira, tem muita coisa profunda, tem muita coisa boa. Quem procura, acha. Tá ruim o conteúdo do púlpito? Vai pra internet, aprende, cresce. Tem muita coisa para você gastar o resto da sua vida estudando a Bíblia por lá. Agora, tem um outro lado dessa questão, que é o lado das discussões e das heresias. A internet é terra de ninguém e é terra de todo mundo. Qualquer um pode dar opinião sobre qualquer coisa. Então sempre vai ter aqueles que são a favor de uma ideia e aqueles que são contra uma ideia. Dentro da igreja. Quem que é a favor da música com bateria? Quem que é a favor da música sem bateria? Tu vai encontrar as duas coisas na internet. Quem defende um lado, quem defende o outro. Quem é contra o fato de mulher usar calça comprida na igreja? Pronto. Tu vai encontrar o grupo que é contra, tu vai encontrar o grupo que é a favor. Quem acha que pode ver o jogo do Brasil na Copa do Mundo no sábado? Por incrível que pareça, vai ter os que são a favor, não tem nada a ver, não tem problema, e vai ter a maioria que vai ser contra, que não pode, etc. Então, existe um lado da internet que é discussão de opinião. Se você quiser gastar tempo discutindo opinião, tu vai gastar muito tempo. A discussão não tem fim. Dificilmente alguém convence o outro, né? Só acrescenta argumento em cima de argumento, e um rebatendo o outro, um brigando contra o outro. E é assim que é. Agora, a face mais complicada dessa história não são as diferenças de opinião, mas são as mentiras pregadas em nome de Deus, as heresias. E a internet está cheia até o topo de heresia. Mesmo heresias entre grupos adventistas. Tem muito lixo, muita besteira doutrinária na internet, feita para desviar e para enganar as pessoas. Agora, a internet também, na espiritualidade, ela é um veículo da nossa missão. tem que usar a internet para a salvação. E eu dou um exemplo para vocês. Antigamente as pessoas entravam mais em sala de bate-papo do que hoje. E sala de bate-papo é um negócio, em geral, ruim. As pessoas só querem saber de sexo, de encontro, etc. E pouco querem saber de conteúdo, de discussão, doutrinária, espiritual e etc. Mas há alguns anos atrás, eu entrei numa sala de bate-papo e eu estava olhando lá quais são as coisas que tem as discussões, né? E me chamou a atenção um grupo de portadores do HIV. Eu não lembro se era bate-papo do UOL, alguma coisa assim. E por alguma razão, eu entrei nesse bate-papo de portadores do HIV e conheci um camarada lá. O nome dele é José. Não vou dar o sobrenome para não expor. Então o nome dele é José. E aí eu conheci o José e adicionei ele no meu MSN. Homossexual, a foto do MSN dele era ele de sunga. Eu não gostava de ver aquela foto. Terrível aquilo. Mas eu conversava com ele. E eu apresentei a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa mensagem para ele. Hoje ele é batizado na igreja, líder do coral da igreja. Por causa que alguém tomou a decisão de entrar numa sala de bate-papo, não foi para gastar tempo, foi para fazer uma missão, para salvar uma pessoa. E salvou, ele está lá, ele está vivo até hoje ainda. De vez em quando ele reclama, né? Já faz tempo que ele tem o vírus, então possivelmente ele não esteja bem de saúde, não tem como estar, mas está vivo. Líder do coral da igreja, há vários anos já isso aconteceu. Ele permanece firme na igreja até hoje. Então, coisas que a internet proporciona. Se eu não tivesse a internet, quando é que eu ia ter contato com esse cara? Nunca. Mas eu tive o contato e ele está dentro da igreja hoje. Eu queria falar um pouco sobre o humor na internet. Maior parte, eu acho que, pelo menos do Facebook, é piada. É aquilo que eles dizem, né? A zoeira não tem fim, né? A zoeira não tem limites. É o que se diz por lá. Agora sim, olha, piada é uma faca de dois gumes. Pode zoar, pode brincar, pode bagunçar, pode. A vida não tem que ser séria em todos os momentos. Pode zoar, pode brincar, kkk, hahaha, tudo bem, ok. Agora, chega uma hora que extrapola o limite? Sim. Chega uma hora que entra pecado? Sim. E aí tem muita piada suja, tem muita piada ridícula, preconceituosa, idiota. E com essas coisas eu não digo que vocês podem ter comunhão, porque não pode. Pode até ser engraçado, mas de Deus não é. Tu tá ali se alegrando e participando de um espírito que não é o espírito de Deus. Isso é perigoso, irmãos, complicado. Política. Estamos chegando à época de eleição, o que vai surgir de política não está escrito, né? Um acusando o PT, o outro acusando o PSDB, todo mundo se acusando, brigando e outros fazendo a militância. Então assim, olha, não creia em tudo que está na internet, mas também não descreia, mas procure conhecer o mundo político de uma forma um pouquinho mais profunda do que somente no Facebook. Outra coisa, futilidades em geral. Internet é um lugar de muita futilidade. Se afastar da futilidade, irmãos, perder tempo com idiotice, faz bem para você e para todo mundo. Uma coisa importante a gente lembrar é que na internet a nossa vida está editada. E cada um vai editar a sua vida para o bem ou para o mal. Vai ter a pessoa que vai editar a sua vida na internet para parecer bonzinha. E as intenções dessa pessoa só Deus sabe. Eu sou o defensor do sábado. Eu sou o defensor do vegetarianismo. Eu sou o defensor da volta de Jesus. Eu sou o defensor da santidade da igreja. Mas o que está por detrás disso? Na vida dessas pessoas que se colocam nessa postura? Será que é realmente a santidade? Será que é realmente o foco na volta de Jesus? Ou o foco é vender DVD por aí? Na capa, eu sou o defensor do céu. Mas qual que é o meu objetivo? Dinheiro, status, aparência, ego em cima de ego. Toma cuidado com isso. Dentro da igreja, existem muitas dessas coisas. Irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual. Quem comanda a internet comandará a nova geração. E essa é a razão de tanta coisa que existe na internet, colocada pelo diabo. Tanto do lado do pecado aberto, da pornografia, do crime, da pirataria, da maldade, da violência, quanto da falsa espiritualidade e das heresias que existem na internet. E eu queria falar de algumas heresias entre os adventistas para a gente caminhar para o fim. Existe uma tendência na internet hoje entre os adventistas que eu chamo de sensacionalismo profético, ecumenismo, decreto dominical, Illuminati, maçonaria, o Papa Francisco. Essa é a tendência, né? É o alarme, Jesus está voltando, vamos para o mato, vamos sair correndo e tal. Irmãos, a gente pode pensar em ecumenismo com seriedade? Podemos. Na volta de Jesus com seriedade? Podemos. No Papa Francisco, nas sociedades secretas, beleza. Pode ter um espaço. Agora, muitas vezes se faz barulho em cima de nada. Esses dias apareceu um vídeo aí. Papa ataca os fundamentalistas. O vídeo americano foi traduzido para o português, com legenda. O pessoal gastando tempo traduzindo essas coisas. Deve ter algum objetivo por detrás disso, né? E aí, eles dizem assim, né? Mostra a ideia do Papa lá atacando fundamentalismo, que tal, tal, tal. E aí o camarada aplica aquilo como se o Papa estivesse atacando os adventistas. Irmãos, aquilo não é correto. O vídeo do Papa é uma coisa, daí coloca um bispo lá, católico, que é outra coisa, atacando o fundamentalismo. Agora, esse discurso católico, ele não começou hoje. Esse discurso católico acompanha há séculos. Ah, o Papa está defendendo o domingo! Irmãos, faz 1500 anos que o Papa defende o domingo. Concorda comigo? Eu estou falando alguma besteira? Faz 1500 anos. Não é hoje. Hoje eles estão defendendo o domingo. Não, hoje também, mas há 1500 anos também. Eu não estou querendo dizer que o decreto dominical não é importante, não é isso. Eu estou querendo dizer que se faz muitas vezes um sensacionalismo que não corresponde à realidade. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas tendências sensacionalistas. Tudo é fim do mundo, marca da besta, colapso financeiro, e agora vende tudo e compra os meus DVDs. Pelo amor de Deus, né, irmãos? Vamos com calma, né? Outra coisa. O que tem na igreja de heresias doutrinárias na internet? O que você vai encontrar de perfeccionismo, de antitrinitarianismo, de salvação pelo estilo de vida? Essas ideias de adulteração da Bíblia, que a Bíblia foi adulterada e que tem uma Bíblia que é mais fiel que as outras. Quantos já ouviram falar aqui de Walter Veit? Walter Veit é um palestrante aí, parece que é pastor, alguma coisa assim, europeu. E ele ensina que tem Bíblia adulterada, que a única Bíblia correta é a King James. E aí o site do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral colocou um artigo para dizer que o camarada está falando besteira, bobagem, que os argumentos dele não são verdadeiros, não são corretos. E esse é o camarada que está pregando aí, Illuminati, Nova Ordem Mundial, maçonaria, e por detrás está fazendo o quê? Batendo na Bíblia, que está adulterada a versão que você tem da Bíblia, a versão dele é que está a certa e a correta. Complicado esse tipo de tendência, irmãos. Tomar cuidado, abrir os olhos. Os antitrinitarianos também gostam, né? De dizer que a Bíblia está adulterada, que a Bíblia ensina mentira. Eles que ensinam a verdade, né? A Bíblia ensina mentira e eles a verdade. Outra coisa, dentro da internet tem muito ataque contra a igreja, vindo de dentro da própria igreja. É o camarada que escreve contra a música que a igreja produz. É o camarada que prega contra a nova semente. É o camarada que prega contra a novo tempo. Porque aí nas opiniões deles, está tudo apostatado, é tudo do diabo e etc. Está cheio disso na internet, irmãos. E a última tendência que eu queria conversar com vocês. Existe a tendência hoje de glorificar a presença adventista na mídia, especialmente na Rede Globo. Você quer ver os adventistas ficar oriçados e aparecer na Rede Globo? É o Caleb apareceu na Rede Globo, é o Vida por Vidas apareceu na Rede Globo, é o Arautos do Rei que cantou lá na Rede Globo. Aí os adventistas vão ao delírio, né? Amém, aleluia! Essa é a nossa missão, aparecer na Rede Globo. Irmãos, é bom aparecer na Rede Globo, é bom que o nome da igreja seja associado com o que é bom, nós não queremos nada diferente disso, mas esse não é o foco da igreja. O foco da igreja é pregar a verdade, é anunciar que Jesus está voltando, é anunciar a lei de Deus, é anunciar a cruz de Jesus. Esse é o foco da igreja. Para terminar, irmãos, A internet representa desafios e oportunidades. Na internet, tudo é público e explícito. E ali existem verdades e mentiras, interesses escusos e interesses nobres, pecado e salvação. O texto bíblico que nós lemos hoje nos fala que devemos ter sabedoria, inteligência, justiça e prudência no temor do Senhor, princípios que todos os jovens adventistas do sétimo dia, de 200 anos para baixo, devem seguir no seu contato com a internet. Sabe, irmãos, eu sei que eu falei de algumas coisas para vocês aqui, algumas você pode ter concordado, algumas você pode ter discordado, mas o fato é, independentemente de você concordar comigo nos pontos específicos ou não, é importante você consagrar a sua vida na internet ao Senhor. Consagrar o teu Facebook, teu Instagram, teu Twitter, teus e-mails, tuas contas no Google, sei lá onde quer que seja. Consagre tudo isso a Deus. Não quer dizer que você só pode falar de religião, não é isso. Você pode ser amigo, você pode ser legal, você pode ser bacana, você pode colocar curiosidades, você pode colocar uma piada, você pode colocar um vídeo, beleza. Mas tenha cuidado com o que é sensual, tenha cuidado com o que é podre, tenha cuidado com o que é mentira, tenha cuidado com o que é heresia, porque aí a sua rede social pode se tornar um instrumento do diabo e não de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A internet é uma oportunidade maravilhosa, mas ela tem os seus desafios também. E para a gente encarar a internet, nós como nunca precisamos do Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Em meio a esse monte de opinião, a esse monte de doutrina, a esse monte de interpretação, quem tem a verdade? E a resposta é, a Bíblia tem a verdade. E o Espírito Santo quer te guiar na Bíblia, para te ensinar a amar a Deus, amar as pessoas e a se afastar do mal. Quantos de vocês aqui têm acesso à internet comumente, normalmente? Levante sua mão aí. Então vocês são o meu público-alvo, né? Praticamente todos vocês têm acesso à internet. Que vocês sejam um cheiro de vida para a vida e que vocês possam pregar o evangelho na rede social, pregar o evangelho no e-mail, usar bem a internet, se afastar do mal, serem fiéis, serem felizes pela graça de Deus. Eu quero terminar fazendo um pequeno apelo para alguém ou várias pessoas ou todas as pessoas que sentem a necessidade de consagrar a sua vida na internet a Jesus. Eu vou dar um minutinho para você ter a coragem de vir até aqui à frente comigo e de dizer assim: Senhor, eu quero tomar essa decisão, dizendo para Jesus, eu quero que o Senhor seja o primeiro, o principal nas minhas redes sociais, nos meus e-mails, no meu contato com a internet. Eu quero colocar Jesus em primeiro lugar, a mensagem dele, a pessoa dele, a palavra dele, a salvação dele, a volta dele. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão e vir aqui comigo dizer assim: Senhor, eu quero colocar a minha vida na internet nas tuas mãos? Todos vocês são convidados, mas não se sintam obrigados a vir aqui. Eu quero pessoas que de fato sintam a necessidade de auxílio, sintam a necessidade de consagrar sua vida na internet a Jesus, a Deus, a verdade. E assim, irmãos, nós terminaremos orando ao Senhor, entregando a nossa vida virtual nas mãos dele. Aquilo que a gente faz no mundo virtual não deixa de ser real. Jesus fala sobre isso, né? Ele fala, quando a gente deseja no coração, é verdade, se for pecado, já é pecado. Se for bom, já é bom. Então, essa ilusão de que no mundo virtual as coisas são de mentirinha, não é verdade. Tem crime de verdade na internet, e tem salvação de verdade na internet. Não é de mentirinha, é de verdade. E nós podemos e devemos usar o lado bom da internet e nos afastar do mal. Parabéns a todos que vieram à frente. Creio que os demais também desejam entregar as suas vidas nas mãos de Deus. Vamos todos nos colocar em pé e vamos terminar fazendo a oração final deste culto. Oremos. Deus eterno, maravilhoso e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, pelas reflexões da Tua Palavra nesta manhã, Senhor. Pai, o Senhor nos pediu para termos conhecimento, inteligência, temor do Senhor, sabedoria. E o mundo da internet exige isso, Pai, por causa de tantos perigos e complicações que existem ali, Senhor. Todos nós já entramos em contato com tantas coisas ruins na internet, mas também com tantas coisas boas na internet. E assim, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, entre aspas, virtuais. Que o Senhor tire de nós e nos limpe de qualquer pornografia, ou de qualquer pirataria, de qualquer crime, de qualquer piada, de qualquer violência, de qualquer coisa que não seja segundo o Teu Espírito. E também pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a usar a internet para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. A salvar pessoas, a edificar a Tua igreja, a se afastar do mal e a viver o bem na Tua presença. Ajuda cada jovem adventista que está aqui à frente, que tomou a sua decisão, a ser fiel e a ser feliz. Peço por mim e por eles e por todos nós. E assim também toda a tua igreja nos quatro cantos da terra, que seja abençoada, iluminada no uso da internet, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz e a tua salvação. Entregamos tudo em tuas mãos. Dá-nos um bom almoço e uma ótima vida na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.